Além disso, esse serviço humano, essa capacidade a que poderíamos chamar técnica, saber realizar o nosso ofício, deve ter uma característica que foi fundamental no trabalho de São José e que devia ser fundamental em todo cristão: o espírito de serviço, o desejo de trabalhar para contribuir para o bem dos outros homens. O trabalho de São José não foi um trabalho que visasse a autoafirmação, embora a dedicação a uma vida laboriosa tenha forjado nele uma personalidade madura, bem delineada. O Santo Patriarca trabalhava com a consciência de cumprir a vontade de Deus, pensando no bem dos seus. Jesus e Maria, e tendo presente o bem de todos os habitantes da pequena Nazaré. Em Nazaré, José era um dos poucos artesãos da terra, se não era o único, possivelmente carpinteiro. E, como é costume nas pequenas povoações, também era capaz de fazer outras coisas, pôr a funcionar um moinho que não funcionava, ou arranjar, antes do inverno, as fendas de um teto. José tirava muita gente de apuros, certamente com um trabalho bem acabado. O seu trabalho profissional era uma ocupação orientada para o serviço. Para tornar agradável a vida das outras famílias da aldeia, acompanhada de um sorriso, de uma palavra amável, de um comentário feito como que de passagem, mas que devolve a fé e a alegria a quem está a ponto de perdê-las.